aguarde confirmação do portão, será o 05, a aeronave da companhia está liberando agora. E antes de tal informação, vou coordenar um novo portão. Uno 394 da Gol, mantenha a posição, aguarde para o pushback, Gol 394. Tango Romeu no solo aos 4-3, confirmando o pad 5. Obrigado, pushback, somente um táxi. Autorizado, camarada, ataque 3. Vai ingressar na Juliette e aguardar o táxi, o início do táxi do Boeing da companhia para prosseguir portão 02, Gol 807. Gente, o 807 vai ingressar na Juliette e aguardar o aeronave da companhia 807. Uno 396 cruzou a linha do litoral, altitude agora Uno 2000, voa sobre a água direto Duna 3000 pés, câmbio. Duna 3000 pés, Uno 396. Será que interferiria no táxi dela? Ah, perfeitamente, é só pra gente ter uma noção aqui, a aeronave deu um pulinho 3. A aeronave está pousando aqui, está pousando e assim que a aeronave do 3 iniciar o táxi, a aeronave que está transportando o órgão vai ingressar no portão 2. Na saída, pouca transição Caju, 27 no 5. Para Caju. Táxi autorizado, pronto, espera a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 04, bom voo 649. Gente, autorizado, táxi, pronto, espera 1 no 0, 295 no 04. Olá. 94 Gol livre, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado, puxa, chamada táxi, 394. Foram 649, autorizado a linha de colapso, tu no 0, 120 graus, 1 no 9. Autorizado a linha de colapso, 1 no 0, gol 649. Índia Juliette, visual com campo, senhor. Ciente, aguarde transferência de comunicações. Ciente, aguardará a dúvida. Hub 729, desça para 4000. 4000, é, 729. Juliette, torre 11895. 11895, muito grato, senhor. Até já. Até. Salvador, boa tarde. Papatango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, reporte base para final, no 7. Deve estar ingressando na base da 17, Vitorinha Juliette. 1014, então, 315. Boa. 198, com 649. Salvador, gol no 649, decolado da Real Leda. Web 5729, reduza para 2109. 2110, Web 5129. Pergão na 649, decolado da El Leda. 649 é o controle, contato radar após 2000 Leda. 2000 Leda no 649. Quando Leda presente? O Sério é 2715, chame Recife 12685. Recife 2685, 2715. Solo, gol 1394, pronto para o ataque. 1287, a bordo. Solo, 032, com bem. 70326, alternado é Campinas? Confere. Táxi autorizado, segue o R2 da Marília, ponto espera número 2, chama a torre 198, decimal 95, permanece ajuste no 014, bom voo, gol 1394. Pequeno. Ponte espera, 2229. De base para a final da 17, Vitor Dias Leste. Juliette, está autorizado pouso, pistão 7, 110 graus, 109. Livre pouso na 107, Vitor de Juliette. Tipo 729, vetoração para o sequenciamento, curva direita para 240, limite é o localizador. 240, limite localizador é 729. ONU 396, desce a 2000 pés, ajustado 1014, está livre LS, aporte estabilizado. Amalá estabilizado, ONU 396. Jet 5729, a partir de agora desce a 3000 pés, ajustado 1014. 3000, 1014, 329. Vitorinho Juliette, sala 52, livre back track, no corte, parte 4, de frequência. Oi, boa tarde, 3155, ponto de espera, 1-0, pronto. Então, 3155, autorizado a linha de colapso, pistão 0, 1-1-0 graus, 1-1-9. Linha de coluna 0, então 3-1. Ouro 394, boa tarde. Botei inicialmente, ponto de espera no 0. 5729, Duna 2000, livre LS, forma estabilizada. Ok, Duna 2000. Confirma 5729, Duna 2000. Positivo, Duna 2000 em redução para 1809, forma estabilizada. Forma estabilizada, 5729. Boa tarde, 1075, boa tarde, identifique, lista 050, livre de desvio, reporte o término na Proditap. Ok, é, vai ser, já está voando Proditap. Positivo. No 649, chame sempre Recife agora, 1251, voo no 649. 251 pro voo no 649. Localizador, voo no 396. No 396, torre agora, 1895. 1895, tá já, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, está 3155. 3155, saída da El, Sobal 340, veja. Saída da El, 340, 3155. 0 graus, 129, autorizado pouso, 190. Gente, vamos, 390. Cidade voa direto Leda ou 3155? Livre. Grato. Salvador, muito boa tarde, web 5729, transfere nossa escuta, está estabilizado no Qual o localizador tem baixado e instalado? Objeto 729, ciente, continua a aproximação, Boeing alinhando para decolagem, forma área custa livre. Vento 110 graus, 129. Ciente, Objeto 729. No 396, solo 59, livra direita, extinção mais impulsiva, solo 219. Livra direita, solo 219, voo no 396. Quatro, 110 graus, 129, autorizado a decolar, pista no zero, reporta iniciando. 120. Juliette para o portão 03. Alfa Juliette para o portão 03, 1396. Eu no 755 identifique, desço para 4.000 com 1.013 na chegada. 4.013, 759, 110 graus, 119, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso autorizado, 5729. Ilhéus, confirmando o nível? 240 para Ilhéus, aprovado. Decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El até Lida. Após Lida, direto Ilhéus. O controle 119.8, aciona 5104. É o transponder. Hoje apenas a frequência do controle 119.8, chame pronto para o acionamento. 119.8, Web 5729, Web 5729, via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso FAT principal. Alfa, vai para a mãe da Juliette para ingresso Web 5729. Tá bom. 3192-3000-1014. 3000-1014, vou orientar, 3192-1014. Pode ser direto, tem disponha, senhor? Livre. Obrigado. Salvador, azul 4 118 360, por gentileza, com fins. 18 com fins, pronto, cópia? Eu. Azul 4118 com fins 360, decola da pista 10, curva direita, subida da El, até Leda, após Leda, direto bridge, interceptando a piso 16. Controle 19.8, aciona 5134. Afirmativo, 360 autorizado, decola da 10, curva direita, da El, Leda, depois direto bridge, intercepta a piso 16, 19.8 é o controle. 1-3-4 é o transponder. Correto, time pronto para acionamento. Azul 4-1-1-8. Ingresso de Juliette, portão 29 da Web. Web autorizado, ingresso de Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 729 da Web. Red 5729, a torre testando equipamento 2, como recebe? Passa. Gente, grato. Índia Juliette, pronto, cópia. Índia Juliette, autorizado Cairo, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 8, aciona padrão 060. Uno 394, chamando Recife, 1251. Certo, Recife, 125, decimal 1, boa tarde. Luiz é bordo, chame torre 1895 para iniciar o táxi, por favor. Salvador, Chanel 6314, boa tarde, aprovação, por gentileza. Autorização para Galeão. 785, Galeão, aguarde um minuto, cópia da autorização. Guardando, não. Salvador, Chanel 6314. 6314, Petrolina, aguarde cópia. Agradeço. Autorizado, chama táxi 6327. Vou no 785, cópia. Prossiga no 785, volta a passo. Vou no 785, Galeão 360, decola no 0, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, Bidev, interceptar o P9MB857, prossegue segundo plano. O controle 199.8, aciona 5122. Autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, curva à direita na saída da El, transição Leda, Bidev, após o P9MB857. Três, conforme a nota do plano, o controle 198, transporte 5122, Confirmo 360 nível, portão 2, chame pronto acionamento, voo 785. Samará, voo 1785. Xenés 6314, cópia. Pastor 17, pronto para cópia? Pastor 17, Aracaju, nível 090, decola da pista 10, curva esquerda, subida Conde, controle 119.8, aciona o código transponder 0275. Pastor 17 confirma a rota Golf 677, livre acionamento, informe pronto para o táxi no pátio 6. 0755. Estabilizado. 2000, chamaremos estabilizado. 755. Controle de Salvador, o 35488 para descida, perdeu contato com o Recife. Ok, identifique, desça 070, chegada é Amã, o ajuste 1014. Entendeu, ajuste 1014, chegada Amã, livrando agora o nível 90 para o nível 070, controle de Amã, está com a informação papá. Positivo. Autorizado o táxi, aponta o ponto de espera, Vitor e Juliette. Para 3 mil pés. 3 mil, 9,2. Turismo já autorizado a colapso no 7, 110 graus, 109. 35488? Positivo, 35488, 2509. 240 mais, pode ser? Pode ser, 240. Estou pronto para o táxi. Táxi autorizado à direita, ponto espera torre 198.95, ajuste.